Salvador, boa noite, 3170, informação Delta. 3170, acena a identificação, desça para 2000 pés, ajustando 095, direto Duna. 2005, direto Duna, obrigado, 3170. 3170, autoridade, LS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado, LS X-Ray, reporte estabilizado, 3170. O campo à vista está 3170. 3170, chama a torre frequência 1-8, decimal 95. 8-95, uma boa noite, está 3170. Torres Salvador, boa noite, da 3170, passando o marcador de certo, tem baixado checar. Juno 70, boa noite, autorizado pouso, pistão na 0, vento 190 graus, 0 medo, é nóis. Autorizado pouso, 90, 3170. Salvador, boa noite, 3520 na pista da Delta. 3520, aciona a identificação, desça para 2000 pés, ajustando 05, direto Duna. Direto Duna, 2000 pés, 3520 da Delta. Exame 70, São 206, libera a direita, Mami escuda, autorizado táxi via Alfa e Juliette, posição 14, parte 1. Alfa Juliette, posição 14, parte 1, 3170. Salvador, boa noite, Azul 6908. Azul 6908, aciona a identificação, desça para 3 mil pés, ajustando 015, voa direto, zona. 3 mil pés, 015, ajusta o RNAV, zona 0. Azul 6908, desça para 3 mil pés, voa Serra Vita 366, aguarde o RNAV. 366, Azul 6908, para 3 mil pés. Salvador, boa noite, Gol 592, informação Delta. Gol 592, aciona a identificação, desça para 4 mil pés, ajustando 015, via Bomed 1. 4 mil pés, 10015, Bomed 1, Gol 592. Lima, Argentina, 1910. Approaching Babok, down to 152. Argentina, 1910, Skokie Dance, distant flight level 050, via Bomedi 1 arrival. Okay, we fly Bomedi 1 arrival, land is 150 or 050? 050. Okay, 050, 1910. Tan 3520, chama a torre frequência 198, decimal 95. Azul 6908, desce para 2500 pés, autorizado R9, reporta passando Serra Vita 366. 2500, reporta 366. ILS 3520. Autorizado pouso, pistão na 0, vento 190, grau 08 nós. E pouso no 0, 3520 da terra. Sala de 21, na minha escuta, liberando a direita, autorizado táxi de Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette 07, da 3520. Azul 366, Azul 2908. Azul 6908, chama a torre frequência 198, decimal 95. Confirmando 18. 95. 95, boa noite. Gol no 592, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado X-Ray, vai reportar estabilizado, igual a nós, 592. Turbo Azul 6908, estabilizado LS. É, Renato. Azul 6908, voo autorizando pouso, pistão no 0, vento no 90 graus, 07 nós. 0 pouso, Azul 6908. Down to 0 5 0 1910. 1910, distance 3,000 feet, 28,015. 3,000 feet.